Começa agora! Na Super Jovem! Yo-Yo! O quê? Yo-Yo! Gostei! Muita alegria, diversão de montão! O programa das menininha! E dos cuecão! Yo-Yo! Na Super Jovem! Muito bem, senhoras e senhores, está no ar, estamos de volta, é o programa Yo-Yo aqui na Super Jovem. Final de semana finalmente chegou, sextou, hoje dia 29 de março de 2019, ou então domingão para quem ouve a reprise. Enfim, agradecemos mais uma vez a sua audiência, você que se liga, você que curte demais a programação da Super Jovem. Queremos dizer que nós também adoramos esta emissora, a gente faz o que gosta e por isso todas as sextas estamos aqui juntos das 2 às 4 horas da tarde com o programa Yo-Yo. Aumenta o volume comigo, Beto Garcia, com ele Jorge Adriano Macedo. Boa tarde, Jorgão. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, galera. Eu já comentei, casa cheia, né? Nós casa estamos... cheia. Faltou lugar na bancada aqui. Faltou hoje aqui na bancada. Pra todos uma excelente tarde, que vocês sejam felizes e tudo mais. E tá certo. Em nome de Jesus. E quem tá do lado aí do Jorgão é o Léo Lúcio. E aí, meus queridos colegas, tudo certo, seu bando de arrombados? Eu tava morrendo de saudade de você. Ele errou na hora de digitar, era assombrado. Assombrado. É o pessoal aqui, né? E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Maravilha, como é que foi a semana? Eu tô muito feliz, né? Muito feliz, ainda mais o pessoal lá do grupo da rádio que fica debochando das coisas que a gente manda, né, Jorjão? É. Mas é isso aí, cara, isso aí. Boa tarde pra todo mundo aí. Treta. Ficou putinha, já começou, né? O Treta News. Treta News é a uma, querida. Quem tá de volta depois de 550 dias de férias, meu Deus. É ele, o Júnior Aguiar. É pior que parece mesmo, cara. Meu pai amado, vai começar a fazer que nem vocês, pegar de 15, 10, 5 aqui. Por que que a gente pega assim? Meu Deus do céu, que raiva. Que vontade de vir aqui e chutar o Kleber aqui do ar pra vir tomar o lugar dele. E a péssima notícia é que mês que vem não tem salário, é isso? Tem esse pequeno detalhe aí. Pior que eu tive sorte dessa vez. Como foi muito em cima da hora, ele deu umas tretas e bem no fim eu vou acabar recebendo as férias quando... No dia de receber o salário, então vai ficar elas por elas. Tá, beleza. Tá louco de bom. É porque quando o funcionário precisa. É querido, daí acontece isso. Agora tem condições, né? Deixa o dinheiro, deixa aí. Então eu preciso de dinheiro, pra que dinheiro? Que bom você ser esse. Deus te ouva. Então, uma ótima tarde pra todo mundo. Eu tava com saudade da Super, já com esse cheirinho de chulé aqui dentro. Cheirinho de Cheetos aqui. Cheirinho de teta suada. É tudo gordo. Aí eu sou eu, né? É tudo bonequinho da Michelin. O que os ouvintes vão fazer de imagem da gente, cara? Você tá falando verdade. É só eles imaginarem. Só verdades. Então, ótima tarde pra vocês. Eu sou mais tostadinho. Brincadeira, legal. E quem tá do lado do Júnior? Tá no colo do Júnior. É o primo dele, pegando na perna do Júnior. Boa tarde pra todo mundo, uma ótima sexta-feira. O pessoal sempre ligado com a gente. É isso, né? É isso. Animação total. Animação e criatividade. Modo automático, Cléber. É isso aí. Modo avião. Eu desconfio que ele grava esse boa tarde dele. Também. Como que vocês descobriram isso? É que a gente é inteligente, né? Existem os cantores que cantam no playback. VS. VS um caramba, eu sou da época do playback. Eu sou VS, Zorzão. Tá? É, playback. VS. Pra mim é playback. VS. É VS. E aí o Kleber também vem no playback. No VS, então. Playback. Play Greenback. Isso. O pessoal entender melhor. Muito bem. Hoje é aniversário, aliás, o Júnior tava comentando de Curitiba, é isso? Curitiba. Olha foi fundada. Só. Quantos anos de Curitiba? Nossa capital para mim. 400 e afundado. Bolinha. Porque é aniversário de Salvador, que está completando hoje 470 anos. Está ali no nosso catálogo. Tá aqui na agenda. Agenda tem isso, mas não tem temperatura. Não, mas não e tem o dia marca micro para ninguém ver. Mas é bom. Fora quando ele não fecha sozinho. Mas detalhes. Mas dia passa do as amigo contas tem. Aí agora, ó. Diminui 2019 para 1693. 1693. Alguém faz as contas aí. Enfim, parabéns aí para nossa capital de todos os paranaenses. Curitola, o pessoal tá de férias na sexta-feira, feriadão lá. Que inveja. Beijo pro pessoal aí. O pessoal mais nojento do planeta. Não, por isso que não tem ninguém ouvindo hoje. Não, mais nojento é pato branquense. Não, Curitiba é um povo diferente. Agora a rádio tá pegando lá, né? Agora, quem falou isso foi o Jorjão, viu? Não foi, porque eu. Dá capaz, tá louco? Tem um monte de cliente em Pato Branco. Não foi o Jorjão. Não, aí, mas Curitiba é uma das capitais do Brasil mais modernas, né? internas. Mais chuvosa também. Lá é bonito, Curitiba é muito bonito. Todas as estações do ano em um dia só. É uma delícia, adoro Curitiba. Não, e tem muita... A cidade que eu gosto é Curitiba. Vou dar um depoimento. uma vez eu estava em Curitiba e fui conhecer lá a Ópera de Arame. Que é uma merda, inclusive. Tava fechado. Não vão! Tu é gaúcho, mano? O que você tá falando aqui no sul? O que tem pra ver em Porto Alegre? Eu não aceito. Tem o estádio do Inter e do Grêmio. Gaúcho falando mal do Paraná. Querido, eu amo o Paraná, mas Curitiba é frio. Você mora aqui. Não, para aí, deixa eu falar. Aí eu fui lá na Ópera de Arame conhecer, daí a gente não pôde entrar, porque até uma formatura, só vimos por fora. Aí uma senhora que vendia umas pipocas, ela falou, mas vocês conhecem o parque do... Eu não lembro bem o nome, acho que é També. Tanguá. Como? Tanguá. Falei, não. O gaúcho sabe. É, pertinho. Foi várias vezes lá. Cara, é maravilhoso. É lindo. Dentro melhor de Curitiba. Melhor que a Ópera de Arame. Sim, muito mais bonito. 200 vezes melhor. Sim, é um espaço maravilhoso. Quem for a Curitiba, vai no Parque do Tanguá. Fica a dica. Ou é Tanguá. Fica a dica. Não, é Tanguá mesmo. E não vá na Ópera de Arame. Não. Tá. De tão ruim, cara, que é a Ópera de Arame, o Serginho foi gravar Altas Horas lá uma vez. E o Fernando e Sorocaba gravaram um DVD lá também. Quando eu fui conhecer a Ópera de Arame, tinha até mosquito da dengue lá. Tava interditado o negócio com as mosquitos da dengue. Vá no Jardim Botânico, no Museu do Oscar Niemeyer, tem outros lugares bem mais legais pra ver. Lá na Rua dos Putedos, lá, como é que vai lá? Na Augusta, não, na Augusta de São Paulo. Não tem Augusta de Curitiba lá? Ah, não, em Porto Alegre diz que é Voluntários da Pátria. Não, Porto Alegre é outra merda, não sei o que. Ou cidadezinha fedida, aquela senhora. Porto Alegre. Meu Deus! Porto Alegre. Cara, Porto Alegre. Não, verdade. Calma, Léo. Peraí. Vou fazer carinho no Léo. Vou dar o depoimento. O Jajão ergueu a mão. Eu vou dar o depoimento. Mais um depoimento. Vocês sabem aqueles soldadinhos das antigas que segurava a janela? Lembra? Tá. Sim. Porto Alegre, eu vi um prédio com aquilo. De tão antigo que é Porto Alegre. E é fedido, é feio, é fedido. Tinha uns 30 andares e tinha... Aqueles soldadinhos segurando a janela. Você falou soldadinho, achei que era soldadinho de merda. Não. Aí ia falar que era um. Lixo na cidade. Ia falar que era o presidente. Kleber, desculpa, mas lembra aqueles na janela, das bolas? Segura. Segura. Aquele lá, tem aquilo num prédio, de tão velho. Nossa. Porto Alegre, não vão. Não, atenção ouvintes, não vão para Porto Alegre. Nossa. Vai pra onde então, daí, em Rio Grande? Gramado. E vão assistir o jogo do Grêmio onde? Pode no Top Wear. Pode assistir no Sport TV o jogo do Grêmio, se você quiser. É. E mais pedido que em Salvador? Não fui pra Salvador ainda, só fui até São Paulo, mais pra cima. Meu cunhado falou. Ah, não vá também pra Salvador. Não vá também pra Salvador. Fique em Francisco Beltrão, que é bem melhor. É a capital. Tomando água do Marrecas. Olha, eu tô trabalhando pra quando o KLB resolver voltar, já vou estar preparado, porque dessa vez Sandy Júnior pegou de surpresa. Surpresa, né? Aliás, eu brincando numa turma de amigos lá, eu brincando, cara, quem é que vai pra Sandy Júnior? Um falou assim, eu e a minha esposa vamos, porque e outro, e a minha queria ir, era muito caro, por isso que eu não vou. Dá uma desculpa. Acabou a zoeira. Não vou porque eu não tenho dinheiro pra comprar o ingresso. Se eu tivesse, mano. E outra coisa, eu não vou porque o open bar é de água. Exatamente. E o open bar de água que é bom. Lá em casa eu tenho um open bar de água o dia inteiro. É aquele mesmo raciocínio. Existe rodízio de carne, mas de alface não existe. É essa coisa aqui de eu água. Só queria saber que o open bar de água vai ter água mineral, água. Com gás. Com gás. Sem gás. É. E água quente, tônica. Água gelada. Água gelada. Água de torneira. Chimarrão. Tererê. O Léo falando em open bar de salada, essas coisas. Agora, a discriminação contra as saladas é tão grande que quando se pede uma porção de qualquer coisa, vem uma folha de salada embaixo e ninguém come no final. Olha a coisa de pobre. Ah, não era decoração? Viu? Olha a coisa de pobre mesmo. Quando eu vou comer uma porção de carne num lugar, a carne vem em cima da salada. Cara, a salada ficou uma delícia com aquela banhinha da carne. Eu como toda a salada. Ah, tu come a salada? Aquele é o caldinho. Sério? O caldinho, né? O caldinho da carne fica em cima. Tu vai em vários lugares. Eu peço um pão pra comer o caldinho. Tem alguns lugares que a carne fica embaixo da salada. Então, todo o suco em cima da salada, isso. Perdão. Ah, sim. Então, todo o suco da carne. Ah, fica uma delícia aquela tu alface. Tu come a salada. Encontrei alguém. Então, encontrou alguém. E eu não tenho vergonha. Eu não como a salada. Já fui chamado a atenção por isso, mas não tenho vergonha. Mas voltando ao caso do Sandy Júnior, eu fiquei surpreso, porque assim, digamos. O Sandy Júnior. É, o Sandy Júnior, porque é um só, né? O Sandy Júnior. Eles estão fazendo 30 anos. 30 anos de carreira. Sim, mas quando eles nasceram, eles já estavam fazendo. Exatamente, só que daí então deveria se chamar Sandy Sênior, né? Porque não é mais Júnior, né? Não é mais Júnior. Piada inteligente, parabéns, Júnior. Obrigado. E porra, mano, os caras vão ganhar mais dinheiro. Com essa turnê que que eles estão fazendo e mais os extras, eles vão ganhar mais dinheiro que ganharam na carreira inteira. Exatamente. Então, João, não, mano. Aí, fora que eles já são pôr de rico por causa do pai dele lá. Como eu já falei, não sei se foi no Yo-Yo ou em outros programas. Mas não estraga minha piada, homem. Não, tá bom, era uma piada. Puta que pariu. Não, mano, é verdade. O Jorge tava explicando cientificamente. Cientificamente. Hoje o Jorge tava convivendo muito. Não, viu? Cientificamente com o Kleber, uma vez foi cotado pra ir na Expobel no auge e não veio porque era o show mais caro, caro do Brasil. Falando em Expobel, números. Daqui a pouquinho tem ingressos pra Expobel mês de março, né? Show da Sandy Júnior. Ei, Jorjão, mais ou menos assim o valor pra Expobel, você lembra? Cara, eu não lembro, eu sei que era mais caro que a Ivete. Nossa, e a Ivete já era carreira solo. Mas a Ivete não era nem nascida. Não, senhora. A Ivete tava em carreira solo, tinha carreira separada solo, dupla. Já, a Ivete tinha saído da banda Eva já fazia tempo, já era sucesso nacional e Sandy Júnior ainda era mais caro que Ivete Sangalo. Mas eu pagaria tranquilo, 400 pila, como é o valor, o mais barato, né? 400 pila. Sandy Júnior. É, pra ir no Sandy Júnior, desde que no final tivesse Titãozinho Chororó cantando Evidências. Ah, e? Os pais deles. Ah, sim. É, os pais deles. Por causa da Evidência do Titãozinho Chororó. Ah. Mas só pra ir lá ver a Maria Chiquinha. Ah, a Sandy até, né? Até que vai. Não, mas... Eu preferia ver o Chitãozinho Chororó. Viu, mas vai muito da infância de cada um. Eu me criei, só pegava a Globo onde eu morava. Eu criei também. Assistindo... Também naquele final de mundo. Sim, mal pegava a Globo, inclusive. Só assistia a Sandy Júnior. E passava, Sandy era todo domingo com a Sandy Júnior. Sim, exato. Aí tinha a novela do Sandy Júnior. Teve uma época que tava minado. Desse jeito a Xuxa vai acabar voltando também fazer show, velho. É. Mas ela não voltou? Ela tava fazendo lá o Planeta Xuxa, ela tava? Putz. Não sei. Tava, eu fez? Não sabia. Lembra que deu uma treta com ela e a... É que treta a Mara News, Maravilha. Né? Não, deu ela e o pessoal contratou ela lá em Salvador. Ah, sim, do por causa do jatinho dela e tudo mais. Isso, verdade. Que dela não mandou ela, mandou Treta News ao vivo aqui treta no News. Maquetado. Falando em Treta News, agora, desculpa. Beto Garcia, segunda vez que eu te interrompo. Sim, é normal. A galera tava falando no Instagram que saíram do aniversário da Anitta e foram pro McDonald's porque não tinha nada com carne lá. A galera queria comer carne e ela é vegana. Aliás, quem foi convidado, né? Porque ela barrou muita gente famosa nesse aniversário dela. Ah, né? É? Quem que ela... Não tô sabendo quem que ela barrou pra me contar. Ela não me deixou entrar. Não, sério, João. Muita gente famosa. Eu cheguei lá. Mas aquele pote, te conheço. Aquele pote de coxinha que ela tava dançando lá e segurando lá e não queria deixar ninguém chegar perto, não tinha carne dentro. Não, disse que a galera saiu do aniversário da Anitta e foram pro McDonald's comer, que tava muito ruim a comida do aniversário da Anitta. Ah. E também ontem era o aniversário da Lady Gaga, né? Mas ontem. Eu penso o seguinte: se o cara é vegano, pelo menos vai convidar o povo que faça uma comida pra que o povo vai gostar também. Meu querido, eu sou vegano, não tem porque obrigar as outras pessoas a não comer carne. Se eu vou fazer um aniversário, eu tenho que fazer, sei lá, um churrasco, um costelão, sei lá, né? Quem não quiser, não come. Fica a dica pra quem não bebe me chamar pra jantar na casa. Se não tiver gole, eu não vou mais. Eu não vou. Já me convidaram, eu cheguei e fiquei olhando. Tô com a boca esperando. Falei, aí, quer um suquinho? Falei. É suquinho de cerveja? Ei. Suco de cevada. Suco de cevada. Eu já fui em casamento de crente, que daí o pessoal não colocava bebida porque o pastor não ia gostar. Sim. Ah, mano, se lasque, o pastor. Eu acho que não beba. Se o pastor não gosta, não beba. Cara, eu fui no casamento de evangélicos que estão bem organizados, inclusive foi de uma pessoa que trabalhava aqui na rádio, que tinha cerveja para mim e para o pai da noiva, que só nós dois bebíamos cerveja. Cara, isso aí. Eu trabalho em casamento, o casamento não é para os noivos, o casamento é para os convidados. E eu te juro, tinha muito negro com água na boca olhando. Ah, certeza. Eu fazia, eu ostentava, eu erguia o copo e fazia. Eu já fazia assim, ó. E só tinha dois alegres na festa, eu e o senhor. É? Eu imagino, né? Porque quem casa nunca tá alegre. Casamento terminou 11 horas da noite. Você é vegano, é isso? Sim. Yeah. Qual a diferença? Vegano e vegetariano? Muita diferença, não come ovo. O vegano é muito mais chato e o vegetariano um pouco menos chato. Menos é que vegetariano come ovo, come alguns pratos que levam carne ainda, né? E também usa roupas. Você jura que você não come ovo? Jorjão, desse tipo aí não. Esse a gente só lambe. Inclusive, tá chegando a Páscoa aí. Programa da família dos ovos de Páscoa, rapaz. Inclusive, tá chegando a Páscoa aí, você, meu amigo, minha amiga aí de Alô, casa. Família. Você é amigo lambedor de ovo. É, tua mãe aí, tua família sabe que qual é o problema? Qual que é o problema? Qual que é o problema? Qual que é o problema? Kinder ovo. Kinder ovo. Vou processar todo mundo aqui. Não, é Kinder ovo. É, o processinho. Eu vou encerrar essa conversa com uma história aqui. O senhor é melhor. O senhor... Não, tá bom de falar desovo. O senhor chega na farmácia e diz: me vê um Viagra. Um Viagra. Viagra. Me vê um Viagra de 50 gramas. Ela diz: senhora, nossa, acabou. 50 acabou. 50 gramas. Olha a história. 30 dias de upa dura. Ela fala assim: senhor, mas acabou. Levo de 100 gramas. Assim você parte no meio. A minha mulher? Ela falou: não, seu imbecil, comprimido. Falando em dia, envolvi domingo. Parte no meio, ó. Eu tava vendo aqui no. Parte no meio, Viagra de 100 gramas. E eu já imaginei o outro treco lá partindo. Eu tinha outra coisa. Ah, louco, bicho, é complicado. Eu tava aqui de meio revesguei no PC aqui do Kleber. Aí apareceu a Graciane Barbosa. Aí eu tava imaginando. A mulher do Belo. Demônio. Exatamente. É. Ó, aí que vamos chegar lá. Do Belo, que não é Belo. Vamos deixar. Vai ter um evento, aquele evento do. Como é que é aquele evento lá do Arnold Schwarzenegger? Que vai lá, tudo aqueles caras arrombados. Aliás, Arnold Classic. Bombado, né? Iron Man, não é Iron Man? Arnold Classic. É, vai ter esse evento lá em São Paulo, né? Sim. Agora em março, dia 18, 16. Já teve. Vai em teste. Quem que foi convidado pra ser, tipo, a personificação da cultura brasileira? Graciane? Não. A Jojo Todinho. Meu Deus do céu. A Jojo Todinho foi confirmada, convidada. Parabéns. Pra ir lá fazer alguns. Porque a noção não tem. A noção é zero. Que elas querem falar de massa, né? Todinho. Ninguém que entenda mais de massa. Ou só se a Todinho é a patrocinadora master, né? Eles falaram assim que eles vão fazer alguns. Eles vão tomar Todinho direto da fonte. Exatamente. Eles vão erguer peso e não sei o quê. Eu falei, mas o que ela vai fazer lá? Ela vai ser o peso. Ela vai fazer. Fazer levantamento de teta, eu acho. Ou senão você fala assim: os caras vão fazer supina com ela, né, mano? A prova final é ficar 5 minutos com ela no colo. Ouvindo um milhão. E ouvindo que tiro foi esse. Eles vão usar a Jojo todinha pra fazer crossfit, né? Empurrar os tipo virar o pneu lá, né? Nossa! Coitado da Jojo. Eu falo música, porque eu sou gordo. Vou trazer o pensamento da secretina. Todo mundo é gordo aqui. O pensamento da secretina. O Rio de Janeiro vive uma guerra. Para cada Smart Fit que abre, surge uma nova loja de bolos da Valzira. Ou ateliê de alguma coisa, né? Sempre vai ter alguma pra estragar o nosso regime. Ou vamos lá. Cara, eu treinei muitos anos, mas melhor que uma hora na academia é uma hora comendo um bolinho e tomando café, né? Nossa, 10 vezes, cara. Ou um churros, né? Não, churros eu não gosto, cara. Mas... É churros aquele quentinho, sabe? Quem acredita que dinheiro não compra felicidade, pode depositar o dinheiro na minha conta bancária, porque eu acredito. E eu vou ficar feliz. Eu ficarei feliz. Isso, os caras ganham 10 pau por mês. Resolvi dar uma caminhada enquanto espero você me responder. Tô aqui na fronteira do Paraguai esperando sua mensagem. Olha pra você que tá namorando, se der asas ao amor, ele voa e caga em cima de você, cuidado. Tem isso ainda. É, casado ainda, né? É isso? Eu acho que volta que é. Calma. Ah, lembrando que hoje, logo mais às 3 horas, tem um sorteio do smartwatch, né? Da Super Jovem. E bem lembrado. O pessoal da Bacel daqui a pouquinho vem aí. Então, ó, dá tempo ainda de você seguir o perfil lá da Super Jovem no Instagram, Super Jovem FM, no da Bacel Tech também, @BacelTech. Segue os dois perfis no Instagram, curte o link da promoção. Marca dois amigos, tá bom? E aí, daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde, o pessoal da Bacel Tech vem pra gente fazer o sorteio desse smartwatch. E teremos coisa pra comer também, né? E lembrando que hoje começa a promoção de Páscoa. Serão sempre feitos os sorteios no programa Ioiô. O pessoal pediu, mas como é que participa? A partir de agora, manda o nome no WhatsApp da Super no 988222300. Todas as sextas-feiras até a Páscoa, hoje vai ser sorteado um ovo de 300 gramas de chocolate artesanal de Gramado, presente aí da Chocolate. Então manda no 988222300, nome completo. Finalzinho do programa, sorteio desse super ovo de Páscoa da Chocolatier do Shopping. É presente da Chocolatier, parceria com a Rádio Super Jovem. Ou seja, aqui termina uma promoção, começa outra. O negócio é bom. É jogo rápido. O melhor é que a galera de Beltrão mesmo que daqui, ganha, né? Exatamente, você não precisa concorrer com outras. Curitiba, tem mais chance. Olha, manda um salve para o pessoal da Chapeação do Bolacha. Queria saber se vai ter sorteio de ingresso pro show de Sandy Júnior. Não, né? Não, acho que não. Vai ter. Vai lá na rádio da cidade que estão cantando. Vou tocar uma. Vou cagar. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba.

Brasil, Jorge. Estamos de volta com o programa Ioiô aqui na Rádio Super Jovem, final de semana. E lembrando que temos a reprise desta edição sensacional. Por incrível que pareça, eu ia dizer bagaça, mas vamos dizer uma edição bem bacaninha. Vamos dizer bagaço, então. No domingo das 20 até as 22 horas. Então, a galera que está curtindo aí a reprise, temos muita audiência aos domingos aí na reprise. Nosso muito graças ao Domingo Rock, né? Graças ao Domingo Rock. Graças ao Domingo Rock. Uma coisa alavanca a outra, né? Claro. A gente pega aí o Domingo Rock com a audiência lá em cima, né? O Evandro na comunicação. Larga pro Domingo Rock. Isso. Ela levanta mais ainda. Exato. E o Domingo Rock joga pro Ioiô. Aí daí ainda. A missa larga a galera também já com saco cheio de sermão do padre. Já vem. Vamos ouvir o Ioiô agora. Aliás, falando do Domingo Rock, quero mandar um grande abraço pro doutor Eduardo, que estive conversando com o cara da. Vou lembrar depois o nome da clínica, enfim. Uhum. Mas que ele disse que ouve todo domingo Domingo Rock. Olha que legal. Vou lembrar lá, porque eu tô sem os cartões aqui, mas enfim. Ele precisa lembrar o nome da clínica. Já vou lembrar. Um abraço aí pro Gilson também, encontrei ele essa semana, falou que ouve todo domingo o Domingo Rock. Tem uma seleta legião de fãs e de galera que curte o som das antigas, o rock and roll das antigas. Sim. Então, domingão tem mais uma edição aí das 19 às 20 horas, creio eu que teremos, né, Jorjão? Com certeza teremos. Será? O doutor Será? Eduardo da Clínica Acerto, em breve na nossa programação. Aí, ó, né? que eu falo, hein? Ele só faz acerto, então ele acertou em acertar. Acertou porque estará na melhor emissora dos Paraná. Dos Paraná. São vários Paranauê. Tem o Paraná e tem o Paranauê. A mulher, ela entra no confessionário de uma igreja. Achei que era um chiqueiro. Em Hollywood. Aí ela fala: padre, eu quero me confessar. Pois não, minha filha. Todo padre fala assim, só pra lembrar, né? Pois não. Até lá em Hollywood o padre fala assim: pois não, minha filha. Quais são os seus pecados? Eu fui infiel ao meu marido, padre. Eu sou maquiadora de artista. E há duas semanas eu dormi com o Leonardo DiCaprio. E na semana passada eu dormi com o Brad Pitt. Nossa! Ai, e essa semana eu dormi com o Michael B. Jordan, o carinha lá do Pantera Negra. O irmão do Pantera Negra. Tu atualizou. Gostosão lá. Atualizei, né? Tem que, né? Lamento, filha, mas não posso dar-lhe a absolvição dela. Ai, por que, padre? A misericórdia do Senhor não é infinita? Dele, sim, filha, a misericórdia de Deus é infinita, mas ele jamais vai acreditar que você esteja arrependida disso, né? O padre é safadão também, né? Ele conhece, né? Não é o Wesley no nome dele, né? Mas é safadão. É o Wesley, padre Wesley. É o Wesley Rezadão. Uma piada sem graça aqui. Por que é difícil piada? Vai falar do nosso salário, só pode. Por que é que o pinheiro não se perde na floresta? Por que é que o pinheiro não se perde na floresta? Eu sou péssimo. Eu porque ele tem uma pinha. Isso. Eu vi que ele chutou no Google ali. Que engraçado. Google. Porque ele tem uma pinha, cara. Uma pinha. Piadas nesse nível, né, amigos? Esse é o ioiô. Somos nós. Eu tô comentando. Hoje termina a promoção aí do nosso maravilhoso smartwatch, a galera que participou. Só porque eu voltei, né? 30 dias que participou. Tá com. Aliás, a gente tá com ele aqui no estúdio. Olha só, rapaziada, que lindão. Nosso smartwatch. Eu queria esse, hein? Eu queria pra mim. Se for menos de 5 mil, eu quero um. Por favor. Quando a gente falar com o pessoal da Bacia, a primeira pergunta que eu vou fazer antes, eles já vão ver. Como é que se pronuncia? É Xiaomi, é Xiaomi, é Xiaomi, é Xiaomi, é Showtime. O Gustavo tá com a gente. Tudo bem, Gustavo? Gustavo com vermelho, que eu acho que ele não sabe como é que se pronuncia. É complicado esse chinês, né? Inventa cada nome. O smartwatch seria um um relógio inteligente, numa tradução mais singela. É. E qual é a sua pronúncia do fabricante, o nome do fabricante? A gente chama na loja de Xiaomi, né? Xiaomi. Significa pequeno grão de arroz, aí, uma curiosidade. Sério? Exatamente. Pra quem não sabe... Ele já veio preparado. Pra quem não sabe, a China é o maior produtor de arroz do planeta, tá? Exatamente. E o maior consumidor também. Faz sentido, né? E a Xiaomi é uma das maiores incorporadoras do mundo, tendo vários produtos, além de parte de telefonia, né? Por exemplo, o que é o top dela? O que é? Celular. Hoje é celular, mas vou dizer uma coisa que pouca gente sabe, que a Xiaomi produz privada, né? Privadas inteligentes, Aquelas que esquentam, elas cagam, sabe? Pela gente. Elas bunda, né? Eu acho que elas abrem um joguinho pra você jogar enquanto faz. Esquenta. E vou te dizer. Aquelas tecnológicas inteligentes do Japão lá, a Xiaomi fabrica também. Olha que legal. Desenvolvem produtos novos. Sim, escova de dente, barbeador. Inclusive a privada é confeccionada lá no mesmo setor da privada. Lá é confeccionado o que é? O smartwatch. Não, ele acabou de falar ali, ó, agora esqueci. Escova de dente. Mas essa variedade toda de produtos, assim, de empresas, no Brasil é muito limitado. Por exemplo, lá no Japão, a Hyundai produz até pasta de dente. Não. Creme dental. Exatamente. Aqui o galera só conhece por carro, né? É o que a gente, às vezes, comenta lá na loja, né? O brasileiro tá acostumado com marcas padronizadas pelo costume de compra brasileiro, que seriam Samsung, LG e Motorola, né? Sim. Não conhece grandes marcas como a Huawei, que é uma outra marca. Huawei. É uma das fantástica. Maiores do mundo também. Hoje tem a melhor câmera do mercado dos celulares, que é o P20 Pro, né? Quem fabrica essa? Huawei. E a HTC, que também pouca gente conhece aqui no Brasil, e a Xiaomi, né? Que é a terceira marca mais vendida hoje. Então, o brasileiro não tem costume de compra, né? Eu vou dar um depoimento. O Jorgão hoje já deu os três depoimentos. O Jorgão é... O Jorgão é usuário de Xiaomi. Usuário, a gente sabe que o Jorgão é usuário faz tempo. Eu tenho um Xiaomi, é o Mi 4, já tá no Mi 9, e é perfeito, funciona bem, não me incomodei. Eu tinha uma outra marca bem mais conhecida, eu me incomodei, com essa aqui não, é top, viu? Parabéns. Vou dizer, comprem porque é top. Não, é bom. Sensacional. E o dia que eu tiver grana, eu quero comprar um melhor. E é uma compra onde, Jorgão? Compra onde? Na Bacel, né? Parceria, meu irmão. Parceria. Vou comprar um também. Pessoal, vamos falar então dessa parceria nossa com a Baceltec. A Baceltec disponibiliza, aliás, a venda desse smartwatch. O meu querido Gustavo, fale-nos mais a respeito disso. Pra quem não conhece, é um produto novo no mercado, na verdade, né? Exatamente. Hoje muita gente conhece o smartwatch da Apple, né? Isso. Então, hoje tem uma linha completa. Tem da Xiaomi mesmo. Nós temos lá esse que é o Pace. Nós temos o Stratos, que é o mais completo. Nós disponibilizamos pulseiras Fits, que é a linha Mi Band, que são pulseiras pra quem gosta de fazer exercício. Tá falando em português agora. Sim, agora sim. Agora traduzindo. Traduzindo. Ele trabalha com uma linha completa, desde a galera que gosta aí mais fit, desde o nosso padrão aqui mais gordinho, sabe? Especificamente sobre esse aqui, quais são as funções dele? Ele é um smartwatch. Ele faz o quê? Ele tem tudo que a pulseira tem, que é marcador de quilometragem, batimentos cardíacos, só que ele vem com uma interação com o celular. Ah, você pode visualizar suas mensagens, você pode ver quem te chamou, quem ligou. No smartwatch mesmo. Numa pulseira Fit você não consegue. Na pulseira Fit, o máximo que você conseguiria fazer é ver qual aplicativo você está sendo chamado e talvez mutar uma ligação indesejada, mas ver o que está escrito na mensagem não. O smartwatch já proporciona isso. E o que difere o smartwatch da pulseira é que o smartwatch, ele tem GPS integrado nele. GPS também. E o que a pulseira não tem. Então essa é a grande sacada quando você for comprar um smartwatch ou uma pulseira, pra você não ser assim, enganado pelo vendedor, você pergunta, esse tem? Se tiver GPS, com certeza é um smartwatch, que somente smartwatches tem essa... Tem o GPS, essa função. É um diferencial. É um diferencial. Hoje, lá na loja, a gente tem toda a linha de celulares da Xiaomi, né? Como você, o Jorgão mesmo já comprou lá conosco, temos lançamentos hoje, o Redmi 7, Note 7, estamos em busca do Mi 9, que é o novo lançamento top de linha. Tenho experiência já com a Xiaomi, usei muito tempo o Mi 8 Lite, um celular excepcional. Bateria, tela. O legal é que ele tem toda a tecnologia, não deixa a desejar referente às outras marcas como Samsung e Apple, referente à tecnologia, mas o diferencial dele, creio eu, que seja o custo mais baixo do que esses outros, os concorrentes, né? Exatamente. A Xiaomi, ela tem, vamos dizer assim, que a gente até comenta que a filosofia dela é um preço bom para um produto bom, né? A gente vai comprar hoje uma comparação de produtos ali. O que eu tinha, o Mi 8 Lite, ele é um celular aí no padrão de um S7. Então é um celular de ponta, né? Não é um celular de grande desempenho. Se você for comprar o mesmo celular de outras marcas, você vai pagar acima de 2.000 e meio, vamos dizer assim. E ali na loja você consegue encontrar um celular nesse patamar por 1.600, 1.900. Que tem olha praticamente aqui o mesmo desempenho, né? De se não tiver marca superior, então. Superior. Se não tiver superior. Pois é, exatamente. Exato. Muitas vezes se paga pela marca, né? Pela exatamente etiqueta. Exatamente. Aí, a maçãzinha mordida domina. Agora, o Gustavo, a Bacel também tem uma grande linha de games, né? É, hoje a Bacel Tech, ela trabalha com uma banca de trocas, acho que aqui na cidade, na região, a gente é a única que faça isso. A gente tem uma banca de trocas de jogos de PS4, PS3, Xbox One e Xbox 360. Olha que legal, atenção moçada, legal, que tem aí legal esses consoles. Tem que ver lá, tem um monte consoles de jogo velho lá, vamos ver que o João já zerou. Vamos ver. É, ó, pra você que tem aquele jogo parado. Eu comprei na rodoviária, vou trocar. Não, calma aí, só jogo original. Como é que funciona? Então vamos lá, explicando pro pessoal aí como funciona. Você tem um jogo lá bom, né? Não pode ser um jogo antigo, um futebol muito antigo, um jogo muito antigo. Sim. Que uh-huh você não joga, você já finalizou, ele tá lá parado. Eliminou, é zerou. É o FIFA 98. Aí complica. Mas é um clássico. Leva o dinheiro pra comprar um novo. Eu vou levar minhas fitas lá pra Pra negociar. Atari. Donkey Kong. Louco. Bomberman. Mas tá voltando na moda os game retro. Aladdin. Tarzan também. Mario. É. Que Mario? Você conhece? Oxi. Joguei só um pouco de Sonic com o Dr. Egg lá. Ah, Sonic também, é. Então, leva um jogo bom, você vai ter na banca lá variedade de jogos hoje. A escolha. A Giovana que tá aqui conosco, ela que cuida dessa parte de divulgação, ela posta toda terça e quinta no Face da, no Facebook. Terça e sexta, perdão, no Facebook da loja, a lista de jogos de todos. Disponíveis. Xbox, você pode reservar tanto pelas nossas redes sociais, mandar um direct, chamar a gente no WhatsApp, no Facebook, ou ir até a loja, que é bacana também, já sim conhece os outros produtos que a gente tem lá, né? E aí, leva o seu jogo? Leva o seu jogo e mais R$10 normalmente, né? Dez pila. Se for um jogo lançamento, sai um pouco mais, mas depende do jogo que você leva, né? Tudo depende do jogo que você... Que legal, né? Essa legal. É tipo o baú lá do Silvio, né? Vai lá, leva a Telecena, vai lá e leva a Telecena e troca pela nova. Consegue mais umas moedinhas, né? Mas isso é legal, porque às vezes você eliminou o jogo, já tá enjoado do jogo, pega, nossa, leva lá pra Bacel, né? Mais R$10, você escolhe o jogo que tem disponível lá, pode fazer a troca, né? Isso é muito interessante. Nossa. Tem jogo pra PS4, PS3, Xbox 360 e Xbox One. Tem todo hoje da atualidade, né? Que você, hoje não disponibilizamos de PS2, porque não encontra mais, não, né? Encontra, muito difícil, é muito difícil. E PlayStation 1, mas o Xbox 360, o ano, essa linha nova, de nova geração, e já tem tudo disponível lá pra trocar. Bacana. E o outro carro-chefe da Bacel são as capinhas, né? Pra smartphone. Ele trabalha com capinhas das mais variadas. Temos do Xiaomi também. Vai lá na loja lá. Ó, lá, Jorjão. Opa. Levar. Leva o Note 4. Capinha. Leva o Note 4. Tem capinha e película lá, Jorjão. Mas o meu, é verdade, minha película tá meio velha já. Capinha ainda eu tenho, mas não tá aqui, mas eu tenho. Mas então, a película tem que a Bacel Tech tem uma variedade enorme de capinhas, desde, vamos pegar Samsung, Motorola, LG, iPhone, Asus, Xiaomi, agora, né? Temos todas as variedades. E películas, né? Que não caiu um celular hoje, quebrar uma tela. Nossa. Falando em quebra de tela, a Bacel Tech hoje também faz a parte de conserto, né? Ai, então a Bacel Tech aí já tá com mais... Já tá com mais de 15 anos no mercado, né? Temos uma assistência bem preparada, técnicos capacitados lá dentro da loja. Temos peças a pronta entrega, que é importante hoje. Hoje, o seu celular, eu, principalmente como vendedor lá na loja, eu não fico sem meu celular. Opa, sim. Acredito certeza. Vocês que trabalham no celular. Ferramenta aí, de trabalho. É ferramenta de trabalho. Hoje é. O WhatsApp é fantástico e todas as outras coisas. Tô sem o meu desde ontem à noite. Fantástico. Vocês. Pode continuar. Que não. Hoje, quem que fica aqui sem WhatsApp? Ninguém fica mais. Não é possível. Ninguém. Cara, eu fico, tô desde ontem à noite sem WhatsApp, sem Instagram, sem mexer, viu? Leva lá na loja. Te roubaram o celular? Derrubei e quebrei a tela. Leva lá na loja, nós trocamos. Olha aí, ó. E vocês estavam falando das fitas, eu tava vendo uma notícia essa semana que um rapaz lá nos Estados Unidos, ele tava de bobeira comprando coisas assim, tipo, em brechó, essas coisas mais eletrônicos, né? Aí o cara falou, eu tenho uma fita aqui do Nintendinho. Nossa. Eu tenho uma fita no Nintendinho, não vou lembrar o nome agora, porque tem muita coisa que a gente vê, né, durante a semana, foi no começo da semana isso daí. Aí o cara falou, não, então me dá isso, quanto que você quer? Ah, o cara, dá 100, $70. Aí, tá, comprou lá $70. Aí ele foi atrás da história dessa fita mesmo. Aí ele descobriu que essa fita foi feito um jogo, que esse jogo nem foi lançado oficialmente, e é a única fita que tem do nossa jogo. Ele comprou por $70 e foi fazer lá uma uma cotação com um cara especializado em jogos lá. O cara falou: olha, essa fita aqui, $73 mil tu vende de boa. Nossa, ou seja, o desenvolvedor do jogo, ele fez lá o jogo tudo, sim, completo, certinho. Só a Nintendo não quis lançar esse jogo, porque achou algum defeito lá, que não gostou. Não era, não fazia parte do casting deles lá. Aí eles falaram: não vamos lançar isso aqui. Ele tinha fita demo, digamos, né? Sim. E essa fita demo ficou e foi indo pra outra, e essa fita hoje vale $73 mil. Apenas. A única do mundo. É, nossa. Curiosidade de que jogo, legal, aí, né? Quem jogou Tomb Raider, né? Lara Croft aí, sim, se vocês pegarem ali do Mega Drive, lá Super Nintendo, teve uma versão de desenvolvedor também que foi lançado. Lançado não foi, chegou a ser lançado, porque ele tinha glitz, que é atravessar a parede assim dentro do jogo. Sim. Ele foi vendido por aproximadamente $118 mil. Nossa! Porque ela era a primeira e tinha coisas que eles tiraram na versão definitiva. Uhum. Hoje o mundo dos jogos domina, né? Quem tem filho aqui pode ver que o Fortnite aí, né? As dancinhas, PUBG, domina. CS. Inclusive, e a galera tudo joga um truque direto. Mundo rosa, né? Inclusive nós aqui da Super Jovem tem uma novidade pra entrar em abril aí. Já entrando nesse mundo dos games, a gente vai começar a fazer gameplay aqui no rádio. Estrela. Exatamente. Uhum. O pessoal aí vai jogar aqui e em casa vai ficar vendo. Quando um controla mesmo, o outro faz stream de Fortnite aí. Bom, seguinte, daqui a pouquinho a gente vai pro intervalo comercial. Agora, na volta, a gente vai fazer o sorteio desse smartwatch, parceria aí com a Bacel Tech e Rádio Super Jovem. Então, cruza os dedinhos, galera que participou, seguiu os perfis lá da Bacel Tech, da Super Jovem FM no Instagram, curtiu o link da promoção, tanto num perfil quanto no outro, e marcou dois amigos. Fica ligado, depois do intervalo comercial, a gente faz o sorteio e divulga o nome do ganhador ou ganhadora. Vai levar pra casa este smartwatch, Silvio. E também manda o nome pra ganhar os ovos do Jorgão ali no nosso WhatsApp. 98822-2300. Peludo. Intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com mais. Estamos de volta com o programa Yo-Yo aqui na Super Jovem. Isso mesmo, e queremos dizer o seguinte: final de semana chegou, abasteça seu carro no Autoposto São Carlos. Por quê? Porque lá você alia a qualidade ao bom preço, um excelente preço, um excelente atendimento e um combustível de excelentíssima qualidade. Pessoal, inclusive, faz aí a análise do combustível se você preferir. Além de tudo isso, além dessa facilidade lá no Autoposto São Carlos, conta com uma conveniência fantástica. Tem a cervejinha, tem o café, tem o refrigerante, tem o lanche. Não tem, hein? É um lugar legal pra você ir. O pessoal já, na chegada, o atendimento é tão top que o pessoal já quer lavar o teu vidro, ver como é que tá o pneu do seu carro. O pessoal faz um atendimento de primeiríssima qualidade. Não tem, viu? Não tem. Eu sempre digo, eu só abasteço meu carro no Autoposto São Carlos, que fica na D'Ambrosio Piva em Marmeleira, e aqui em Francisco Beltrão, lá no bairro São Miguel, bem pertinho do Mano 3 e da casa do Léo, que é uma referência. É do lado, né? Ali do lado. Então, exato, não perca tempo, seu final de semana tá precisando colocar gasosa na sua caramba. Auto Posto São Carlos. Pessoal que chega ali na redondeza perguntando onde fica o posto, né? Uh-huh. O pessoal responde: é ali, é do lado da casa do Léo, ali, ó. Isso, aí todo mundo sabe onde é. Uh-huh. É a referência lá. É a minha casa. Mano 3, Mano. Ah, Mano 3, sim, é uma casa. Ah, casa do Léo. Casa do Léo, ali do lado da casa. Casa do Léo. E é fácil. Exatamente. Bom, pessoal, chegou a hora, a gente vai sortear esse maravilhoso presente. Mais uma promoção. Jorge Adriano Macedo ganhou. Grande abraço aí pro nosso amigo Marcos aí da Bacel Tech, parceiro de longa data. A gente já fez sorteio aqui de muito prêmio. Nossa, legal, foi junto, em conjunto com a Bacel Tech. Lembrando aqui, a gente sorteou já o que? PlayStation, notebook, notebook. Aquela parada lá que é a cadeira de jogos, o cockpit. Volante. E pedal e tudo. Cara, foi um monte de coisa boa. Aquele ali, né? Foi soda. Muita coisa. O Roberto Marmentini que ganhou aquele lá, né? O PlayStation. No cockpit ali. Eu lembro até hoje. Eu queria. Um Xbox também nós já sorteamos. Xbox também. Das antigas. Xbox. Uma TV 3D. Notebook. TV 3D. Caramba. Várias coisas legais. Juliana, não sei das quantas que ganhou. Cara, eu marco. Que ganhou o quê? Você é Marcão, né, cara? Marcão, né, mano? Eu não sei o que eu comi hoje. Eu não sei o que eu comi de almoço. Tudo que faz, tu que tu faz na vida? Cara, eu trabalho aqui. Aí eu gravo, né, cara? Ainda mais os caras aqui, né? Tem que fazer uma moral. Bom, então agradecendo a parceria mais uma vez aí com o Marcos, o pessoal da Bacel Tech, né? Que está aqui com a gente representando também. A gente vai fazer o sorteio desse smartwatch. Todo mundo cruzando os dedinhos aí, o Gustavo e também a Giovana, né? Giovana com a gente tá fazendo, ela que faz aí a parte do marketing da Bacel Tech. Pois só pra dizer, então, se por um acaso cair em Shirley raio laser, não, dê que é do Léo. Ah, é, Shirley. Não, meu, dê que é do Léo. É o codinome. Codinome Beija-Flor. Nosso codinome lá, né, de Ice Kiss, né? É. Gustavo, você quer explicar pra gente como é que vai, a gente vai proceder o sorteio? Então, vamos lá, gente, a gente vai... Foi feita a regra, né? Tinha que compartilhar, curtir nos dois Instagrams, né? Comentar. A gente vai usar o programa aí mais conhecido, que é o Sorteio Gram, pra sortear dois nomes, um em cada Instagram. E depois a gente vai sortear por outro método. Esses dois nomes vai sair o ganhador. Certo. Tá bom? Tá em live também, só pra avisar no Face da Bacel, no Instagram da Bacel. Pra... Eita! Opa! Desculpa aí, gente. Oi. Estamos em live lá. Pode conferir a transmissão live lá no Instagram. Uma live ao vivo, inclusive. Isso. Giovana, então, ela vai fazer o sorteio aqui primeiro no Instagram. O pessoal que participou no Instagram da Bacel, pode ser, Giovana? Ela vai fazer o sorteio aqui. O pessoal já está conferindo também aí no Instagram da Bacel Tech. A gente vai sortear a primeira pessoa. Primeiro, tem gente que curtindo seguiu... e compartilhando agora. Isso. Pessoal que seguiu aí no perfil da Bacel, ela vai fazer o sorteio agora. Sortear número, clicando ali. Número sorteado, número 24. Corresponde ao perfil de. Você pode abrir o perfil ali, Giovana? Vamos ver. Ao vivo. É ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Aqui é assim. Rai Siqueira. O perfil é Rai Siqueira 02. É isso? Rai Siqueira. Nome Rai Siqueira. Ou seja, ela não ganhou nada ainda. Ela vai pro. Isso. Vai pra final. Vai pra final. Tem um prêmio pra ela. É ele. Ele. Rai Siqueira. Do Manute. Isso. Agora a gente vai fazer o sorteio no Instagram, no perfil da Super Jovem. Então, o pessoal cruza os dedinhos aí. Vamos lá, Giovana, clicando no sortear número sorteado número 53. Ela vai copiar aqui o link, né, do perfil da pessoa, pra gente saber o nome certinho. Vamos lá. Letícia. O perfil é Le Guancino. Perfil no Instagram. Opa. O nome dela é Letícia. Então, aí o menino. Tem uns passos pra nós, hein? O menino e uma menina, né? A a Letícia, deve ser Letícia Guancino, é isso? Uhum. E o Rai. Raí Siqueira. Então vamos fazer o seguinte. Vamos o Gustavo conferir, anotou, né, o nome aí dos dois num papelzinho, é isso? Isso. Exatamente. Como a gente usa toda a tecnologia pra fazer o sorteio aqui usamos aqui o... Como que é o nome do... Sorteio Gram. Sorteio Gram, aí é tecnologia. Agora a gente vai partir pra outra fórmula. 1990. Mais tecnológica. Mais tecnológico. Na época do meu tataravô. Isso. Nome anotado aqui, cada nome num papelzinho. O Gustavo vai dobrar aí os nomes. Vou dobrar assim, só a Giovana fazendo a conferência, né? Ah, só fazendo a conferência. Seguiu as regras, seguiu os dois Instagram. Isso, tem que seguir os dois perfis, tem que ter curtido, marcado dois amigos. Tendo tudo feito nessa procedência aí, procedimento, a gente vai validar e aí os dois vão pro sorteio, é isso? Vão pro papelzinho dobrado. Vão pro papelzinho dobrado, vão tirar um papelzinho, o nome que sair leva o quê? Um smartwatch. Ô, Gustavo, fala pra gente, pra quem tá interessado, o valor hoje de mercado, quanto que a Bacel Tech tá comercializando esse smartwatch? O Amazfit Pace tá saindo lá na loja por R$900 lá. R$900? Ô, louco! De 900 conto, bah, legal. É um salário, mano. Meu pai amado. E tem disponível na Bacel. Tem disponível. Muito bacana. Temos a linha da Samsung também, né? Que são a linha Gear. Temos os Apple Watch também. Temos o Stratos, que eu já falei, que é hoje é o top de linha da Xiaomi. Então, o que você precisar lá na Bacel, perto de tecnologia, você encontra. Os games também tem os lançamentos, os últimos novidades tem lá. Sim, temos lá o God of War, que em 2018 foi consagrado o melhor jogo do ano. O tão esperado Red Dead Redemption 2, né? Eita, esse é agora assado. Chegou o novo Devil May Cry aí, pra quem gosta do Dante, do Nero aí, que jogou o Devil May Cry 3 no PS2. Já tem disponível. Chegou pro Xbox One lá na loja 5, né? Que é o lançamento, que traz um novo personagem. Temos toda a linha, tem... Pra PC, monta o seu PC gamer lá e instala o jogo que você precisar lá. É, né? Sensacional. É, né? Temos um cliente aqui da Bacel. É, é, montei lá com eles e não tenho o que reclamar. E tá a configuração? Lá, tá rodando o que você precisa? Tá rodando o que eu preciso. Cara, Minecraft tá no talo. Tá, olha. O paciência, então, homem. E Roblox. E Roblox. Ainda. O PC faz assim, ó. Tipo, ele debocha. Pensei que ia gargalar com o Minecraft lá. Giovana. Tudo certinho? Então vamos lá, vamos lá. Os dois perfis aí seguiram, curtiram, compartilharam, marcaram amigos. Agora a gente anotou o nome aí de cada um no papelzinho. O Gustavo tá dobrando, dobra bastante aí, Gustavo. Vou te ajudar aqui a dobrar o outro nome, tá bom? E aí a gente vai fazer o sorteio pra saber quem dos dois aí vai levar esse smartwatch da Xiaomi, é isso? Xiaomi. Como é que é, Jorjão? Xiaomi. Já vai vir o pessoal do feminismo falar agora, tem que ter Xiaomi mulher também. Muito bem, tá aqui os dois. Né, vamos... quem vai sortear? Quem vai sortear? Joga pro João sem braço aí, vamos lá. Não, pera aí, como é que a gente vai fazer? Joga que eu pego aqui. Eu sou bem imparcial. Joga pra cima. Eu não tenho Instagram, não conheço ninguém, então vai lá. Vai pra cima. Foi procurado pelo FBI. Pega só um, Júnior. Vamos lá. Um. Peguei. Pegou? Vamos lá. Quem é? Atenção, quem é? Não tenho porquê. Quebrou os tambores. Nossa senhora. Então foi lá. E foi pra ele. O Raí Siqueira 02 levou. Raí Siqueira. Eita! Quem sabe ganha meu banana podre morreu. Overwatch é bom, né? Eu falei Overwatch em vez de falar smartwatch. Overwatch, tá viciado no computador, né? Tá jogando bastante. São as drogas. Lembrando então que o nome dele, Raí Siqueira. Siqueira, ele pode passar lá na Bacel, né? Com documento, obviamente, né? Exatamente. Documento pra retirar seu prêmio, tá bom? No horário comercial, hoje, inclusive, se ele quiser dar uma passadinha lá na Bacel, até que o pessoal vai fazer uma foto, né? Já vai mandar pra gente, postar também nas redes sociais e tudo mais. Raí Siqueira, o perfil dele lá no Instagram, galera quiser seguir, é o Raí Siqueira 02, Raí com Y, né? Agora o gatedo vai cair de em cima do cara, o cara olha vai andar com 900 né? pau no pulso. No braço, né? No braço. Usando relógio. Olha só, na mensagem dele lá no Instagram, o campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de vencer. Nossa! É um filósofo. Foi o Tiririca que falou isso daí. Isso é bem legal o smartwatch desse jeito. É parabéns, muita filosofia e pouca tecnologia. Nossa. Parabéns. Mas tem gente que é tão mal acostumado, vai usar no tornozelo, né? Nossa, Júnior. Tem um vizinho meu que toda vez passa lá, tá com o smartwatch no tornozelo. Diz que o GPS, que se passar pra marmeleiro, tchau. Gustavo, obrigado aí pela parceria, agradeço lá o Marcos, toda a equipe da Bacel Tech e com certeza outras promoções em parceria virão. Não, certeza, muito obrigado aí, Beto, pessoal, Jorjão, Léo, galera do Super Jovem pelo espaço também, o Júlio, né? O Kleber. Leva o teu celular pra nós trocar a tela que nós conversamos. Aí tu manda um salve. Eu ia dar uma resposta, manda um salve. Aí tu ganha um salve. Não, ele aqui eu agradeço, ele comprou o PC. O Júnior é fiel. Agradeço, convido todo mundo a conhecer a loja também, né? Temos agora, estamos entrando nessa parte geek com os Funkos, né? Os Pop Funkos, os Act Figure de verdade, anime, né? Pra quem conhece. Que tem lá falando? Do Capitão América, tem do Homem-Aranha. Não conhece? Olha pra mim, cara. Tipo, a cabeça desse tamanho, o corpinho. Já viu aqueles bonequinhos que vai no para-brisa do carro que balança a cabecinha, sim, meio doidinho? Sim, só que colecionável de super-herói. Tá na moda hoje. Chama Pop Funko. Quem fabrica é a linha do Pop Funko, né? O mais conhecido hoje. A Funko, né? É a Funko. É, Pop Funko por causa Rede Globo. Também temos os Act Figure, que são os bonequinhos. Ah, esse é legal. Esse é só, né? Caracterização real, a imagem real do personagem. Muito bacana, passa lá na loja. Acessórios para celular, como nós já falamos. Carregadores, fones de ouvido. Trabalhamos com linha JBL de caixa de som. JBL. Fone, Motorola. Passa lá na Bacel conhecer. Concertos, então. Aí, ó. Também. Fica a dica. Já vou reforçar aqui de novo. Sim. Leva lá. Que fica ali na Júlia Cis, ao ladinho da Lilian Calçados, né? Fica na Lilian, ao lado da Lilian, número 413 ali. Só procurar, vai ter eu. Tem o João Paulo, que é um vendedor, João Vitor. O Daniel. Todo mundo lá. A Giovana dos vídeos. A Giovana dos vídeos aqui, ó, só gravando. Nenhum oi deu, né? Nenhum oi. Dá um oi, Gil. Giovana, um oizinho aí pra galera. Oi, pessoal. Gente, obrigado pelo espaço. Beleza. Até a próxima, né? Até a próxima. Parabéns aí. Vamos dá tchau aqui pro Instagram aí, ó. Até mais. Antes de irmos pro Merchan, lembrando que hoje acabou uma promoção. Começou hoje, outra. Né? Nossa super promoção de Páscoa, né? Páscoa chegando e o Coelhinho da Super Jovem não esqueceu de você. Mande seu WhatsApp aqui no programa Ioiô

a minha vida foi só felicidade. Amei te conhecer, minha preta. Simbora! Lembro do shopping, garotinho, mesa de vazio, clima de beijinho. Opa! Ouvindo voz e violão, no embalo da canção, dançando agarradinho. Esse é o Yoyo aqui pela Super Jovem FM. E o Narguês. E o gole. E o já está na hora do gole. E o Narguês. Pessoal, Narga, continua, né, participando aí no WhatsApp da Super. Hoje tem o primeiro ovo de Páscoa do programa Yoyo. Hoje, daqui a pouquinho, sorteio, finalzinho do programa. Aquele delicioso ovo de Páscoa artesanal, 300 gramas. Promoção Super Jovem Chocolatier. Começou hoje, né? Começou hoje. Começou hoje, exatamente. E toda sexta-feira tem sorteio. Tem sorteio. Até a última sexta. Sensacional. Né? Não sei se a gente vai fazer reprise na sexta-feira santa, mas qualquer coisa vai ter sorteio igual, tá? Exatamente. Não vai ter problema. E eu hoje, pela manhã, fui falar da promoção. Ah, no que falei da promoção, já começaram a mandar mensagem. Falei, gente, é pra do Ioiô, programa Ioiô. Alô, é do suporte técnico? Sim, em que posso ajudar? O meu modem da internet não tá funcionando. Tem alguma luz acesa aí? Ah, tem sim, da sala aqui. Da sala tá acesa. Sempre a galera pergunta, né? Tem alguma luz acesa. Agora, quem trabalha com suporte técnico, né? Eu é que eu tem que ensinar uma pessoa que não sabe nada a fazer tudo. Pelo telefone. Pelo telefone, em 5 minutos. Nossa. É complicado mesmo. Não, esses dias eu tava dando assistência pra um cliente, aí o rapaz perguntou, tá? Eu falei, sim, então o senhor, aí no lado, no canto direito do seu painel, tem um link, o senhor clica aí, né? O que é link? Nossa, Júnior. Tive que explicar pro cara, mano, o que era o link. Rapaz, é complicado. O atendimento demorou duas horas, Júnior. Ah, demorou duas? De repente a ligação caiu. Do nada, assim, tipo, tem um off lá, assim. Amanhã, a partir das 8 da noite, tem o Na Pista, aqui na Super Jovem. Que é melhor. Sucesso, hein? Tá bombando também, assim como o Treta News, né? Isso. Eu vou rir, vou contar uma piada. Posso contar uma piada engraçada agora? Ah, agora vai. Vai, Jojão. Não, o que estavam falando? Não, agora mesmo? Eu não vou falar mais. Tudo bem. Não presta atenção no programa. Treta News. Vai, fala aí. Nossa. Treta News. Super Jovem. É que eu tava, enquanto vocês estavam conversando, eu tava procurando uma piada. Não vou ler agora, senão vocês não vão rir. Vocês vão me boicotar. Vamos ser boicotados. O Júnior vai rir. Pra se redimir, Jorjão, fale do Na Pista, que tem todos os. Na Pista, todos os sábados, das 8 às 9, o melhor do funk. Várias vezes com muitos DJs convidados, e aquela coisa e tal de coisa, e bate a bunda no chão. Isso e aí. E o pau torando. Jorjão nem sabia da existência desse programa, cara. Ele sabe. Eu sei tudo o que acontece aqui. Ah, é verdade. É isso aí. Escutem amanhã, então, vai estar show amanhã, de bola. Às 8 horas da noite, Na Pista. Aliás, tem bastante programas temáticos aí na Super Jovem durante sábado e domingo. Final, né, de semana é legal. Começa no sábado aí o Fliperama, que é o melhor do flashback do meio-dia a uma, tá bem legal o feedback. Tem o Na Pista, aí nós temos o Domingo Rock, nós temos a reprise do Yoyo, temos o Milkshake é bem, né, legal. Tem vários programas super legais, tem lá da noite lá o Music Nation. Tem aquele de flashback também, dance, que eu acho muito legal. Bem legal, é o... Nossa, no domingo, meio-dia. É flashback, mas só dance, né? Só Time Machine. Time Machine. Exatamente. Bem top, bem legal. Tá bom, Time Machine. Machine, nome bem Time criativo, inclusive. Máquina do tempo. A sua máquina do tempo. Sua máquina. Só que é mais dense, assim. É mais dense, exato. Bem legal. Lembra da época que eu ia na boate. Nossa. Na boate. Pra dançar, né? Pra dançar. Só pra dançar, porque não tinha dinheiro pra beber gole. Isso aí continua igual, então. No meu caso. Só que eu nem danço agora, porque cansa muito. Só é coluna. Hoje a gente dança só com os dedinhos assim pra cima, né? Depois dos goles assim, ó. A dança do Ronaldo, né? E lembrando que pra quem curte música gaúcha, tá fazendo churrasco no domingo, tem aí das 10 ao meio-dia, tem aí o Bagual da Super, né? Então, Bagual da Super. Aí agora você ouviu o Lady Gaga aí, né? Mas pago, tu mas quer ouvir agora o quê? Um cachorro grande? É. Eu queria ouvir uma banda. Eu queria ouvir uma banda gaúcha. Tá bom, vou tocar nenhum de nós, então. Vou tocar Vitor Clay também, cara. Gaúcho. E ele que tá nas paradas também, o Armandinho, né? As paradas. Não morreu ainda, Armandinho. Armandinho muita maconha, né? E ele e o Charles Master, né? Outro maconheiro, né? Os dois já morreram. Já morreram, estão vivos. Morreram. O meu amigo, eu encontrei com ele, tá meio triste. Eu falei, é o Felisberto. Ele é o triste, ele é o Felisberto, né? Por que você tá triste? Ele falou: minha mãe nunca gostou de nenhuma das minhas namoradas. Nenhuma era suficiente boa pra mim. Uma era alta demais, outra era baixa demais, outra era muito gorda, outra era muito magra, outra era muito burra demais. Enfim, nossa. Sempre achava um defeito em todas as minhas namoradas. Aí, finalmente, Júnior, achei a mulher ideal. Nossa, opa. A minha atual namorada, se parece com a minha mãe, fala como a minha mãe, anda como a minha mãe, enfim, é uma cópia exata da minha mãe. Nossa. Daí eu perguntei, mas você não parece estar muito feliz, né? Qual que é o problema de você estar com essa cara de bunda, né? Ah, é que agora o meu pai é que não gosta dela. menino, faz sentido, né? O menino virgem pergunta pro pai: ô pai, como é que eu não fiz sexo ainda, pai? Eu sou virgem, como é que eu faço sexo? Daí o pai falou: ó, guri, você pega o seguinte, parte mais dura do teu corpo e coloca onde a menina faz xixi, tá? Parte mais dura do teu corpo. Curto e grosso. Você coloca lá onde a menina faz xixi. No dia seguinte, o menino espinhento chega pro pai e diz: ei, pai, legal, não sou mais virgem. É, você não é mais virgem? Não, pai, enfiei a cabeça na privada. Sabia que ia ter boicote, eu sabia. Não, eu tô rindo, Eu tô rindo. Bichas rancorosas. Eu tô rindo também, Jorjão. Pra não perder o amigo. Essas bibas rancorosas. Eu tô rindo, eu achei boa. Bom, não é o Treta News, não é o Anitta News, mas a Anitta se tornou a latina mais ouvida no Spotify, cara. Olha, é mais 3 milhões, né? Ou 30 milhões não, de execuções. Não, acho que 3 milhões de execuções. Aliás, ela tá prestes a lançar um álbum novo, né? O Kisses. Parabéns. É o nome do Kisses. Novo álbum. Semana que vem ela vai lançar, inclusive. Isso, no Treta News. Vai lançar no Treta News. Música nova. Exatamente. Exclusivo pro Léo, né? Isso. Pro Leonardo. Vamos tocar a música? Toca uma pra mim. Faz aí. Raio de sol, brilho mais belo, olhar sincero, vibe de amor. 6 da manhã, cheiro de mar, você a dançar com seu viu-vi clicou. Eu sei que a vida é feita de momentos, e o teu sorriso leu meus pensamentos. Sou teu fã, sou teu fã. A minha boca diz te amo pra dentro, só eu posso ouvir. Sou teu fã, sou teu fã. A minha boca diz te amo pra dentro, só eu posso ouvir. Vibe de amor. 6 da manhã, cheiro de mar, você a dançar com seu viu-vi clicou. Eu sei que a vida é feita de momentos, e o teu sorriso leu meus pensamentos. Sou teu fã, sou teu fã. boca de te amo pra dentro. Só eu posso ouvir. Sou teu fã. Sou teu fã. A minha boca de te amo pra dentro. Só eu posso ouvir. Bem pior que eu. Bem pior que eu. Tá todo mundo ligado. E eu, Marília Mendonça, também estou aqui. Super Jovem FM. Obrigada. Mente e vai dar uma volta e vem me ver. Entre uma briga e outra de vocês. Eu nem conheço ela, mas me sinto culpada. Primeiro que eu nem devia estar. Segundo, cê não tinha que ligar pra mim. Mas você ligou e eu atendi. Eu penso não, mas falo sim. O quê? Bem pior que eu. Que não deixa ela e nem deixa de viver. Bem pior que eu. CD aí, faz tempo que a gente toca aqui no Ray Conniff, né? Obrigado, Ray. Ray Conniff. Eu ganhei o CD do Ray Conniff do meu amigo Léo Lúcio. Ganhou, exatamente. Obrigado, Léo. O Léo, pra quem não sabe, uma curiosidade sobre o Léo Lúcio, ele ganhou uma máquina de overlock numa rifa. Ganhei numa rifa. Louco, como é, que rifa era essa? Agora, quem compra uma rifa que sorteia uma máquina de overlock? Eu compro até de, isso, por, de boi, eu já comprei um porco. Quanto tempo faz isso? Vai fazer uns 8 anos já. 8 anos. Tá usando ela hoje. Tô usando ela até hoje, inclusive. É a única coisa, inclusive, que eu ganhei na minha vida. Costureiro, uma máquina de overlock. Costureiro, chega lá. Ele tá precisando de costuras, o Léo é costureiro. Exato. Nas horas vagas. Vai ser o que eu farei daqui pra frente. Pessoal me perguntando aí. Nas horas vagas. Exato. Depois de maio aí é o que eu vou estar fazendo em casa. Overlock, costuras. Exato. Inclusive o pessoal da Leve precisa fazer um concerto, um negócio, leva lá. Somos parceiros. Lava lá em casa, eu tô, ó. Somos parceiros. Aí, que tal? Aí, ganhou pessoal um overlock. Uma máquina de overlock, exatamente. Parabéns, muito obrigado. Eu ganhei alguma coisa e na era vida. O que era? Uma festa? Nem lembro mais, mas era uma rifa de um amigo. Comprei e aí ganhei. Foi levar pra casa a máquina, ganhei. Né? Não, o pessoal foi integrar, entregar. Mas vai ter promoções, assim, pra concerto? Claro, concerto, claro que vai. Tantas peças X, tantas peças Y, no valor. Vai. Cada 10 peças ganha uma. Isso, uma. Ou a metade, de repente. Metade. Quem sabe, né? Se a Leve for um cliente assim, assíduo, vai... Aí somos, vamos ser. Ah, então fechou. Tem que analisar sempre o custo-benefício. Claro, exatamente. A parceria também conta muito. Mas tem que lembrar do Hobbit também, né? Porque tem conserto de sapato. Não, mas daí não consigo. Tem que levar no sapateiro. Destrói, destrói a máquina. Aí compra uma colinha, já aproveita, né? Tem conserto de sapato também. Lá em casa a gente faz outra coisa com cola. Nossa. Vamos antes falar com a Leve, eu quero falar o seguinte. Galera, vocês, eu sei que vocês aí tem gente que está nos ouvindo, que estão sofrendo com aquela internet lentíssima, com aquela internet a galope. Então, venha pra Beltrão Net Telecom. A Beltrão Net tem internet poderosa, planos aí de 5 a 100 megas. Tenho certeza que você vai ter aquela internet sensacional que você precisa com upload, com download, para todas as suas necessidades, meu irmão. Entre em contato no 0800-649-5000 ou no 3520-1500. Vou repetir, hein? 0800-649-5000 ou 3520-1500. A Beltrão Net está agora também, além de Francisco Beltrão, em Marmeleiro e Renascença. Ou visite a nossa loja na rua Florianópolis, bem no centro de Francisco Beltrão. A Beltrão Net Telecom, essa é daqui. Olha, as mulheres sempre reclamam, ah, porque vocês homens não são românticos, vocês não são gays, vocês são romantismo. Ogros. Aí eu cheguei pra minha namorada e falei assim, ah, amor, falei sussurrando, viu? Amor, eu tô sem cueca. Dela, ah, amanhã eu compro uma pra você lá no mercado, vai cagar. Eu, amor, é que eu quero a mala. É a mala tá em cima do guarda-roupa, pega lá, homem. Daí na última tentativa, eu falei, você não entendeu, eu vou a Marte. A mulher, ah, vá a Marte, vai a Júpiter, ah, deixa eu dormir. Isso na moça que tava, né? É a sensibilidade feminina. É o amor, né? O amor, amor é lindo. Feminina, isso que são 2 anos, né? Imagina a partir daí. E a Rede Leve, calçados e confecções, o Tito Robert com a gente aqui, divulgando, trazendo as promoções pro seu final de semana. Tito, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde pra você. Boa tarde, Beto, a cúpula da Rádio Ioiô. Beltrão, região, Robert. Nosso convite especial hoje até as 18h30, amanhã, sabadão, até as 16 horas, sem intervalo pro almoço, e trazendo o maior prazo pra Beltrão. Todo estoque crediário, tá? Pra quando o primeiro pagamento? Vai hoje pra Leve, somos no mês de março. Não vai pagar nada em março, nem em abril, nem em maio. Somente pra junho. Nossa! Muito mas bem, é hoje. Muito bem. Amanhã, com esses horários de atendimentos, como já frisei aí, tá? Então hoje até as 18h30, amanhã até as 16 horas, sem intervalo pro almoço, trazendo o maior prazo aí, crediário sem juros, crediário próprio, não é financeira, com o primeiro pagamento lá pra junho. Sensacional, aproveita e todas bem, as... E vai comprar tudo. Por exemplo? Tudo que for moda aí, feminino, masculino, infantil, cama, mesa e banho, as tendências, as novidades, o que estão nas passarelas hoje, você encontra na Leve, tá? E com esse maior prazo aí, com o primeiro pagamento somente para junho. E aquele modelito, né, que a mulher vê lá na novela, que ela gosta, da atriz que tá vestindo. Aquilo que eu falei, né, o que tá nas tendências, o que tá nas passarelas, vai encontrar hoje na Leve, né, com esse maior prazo aí, primeiro pagamento pra junho. Ah, eu não sou de Beltrão, sou da região aí. Você vai pra Leve, vem pra Leve, Leve Conquistou, Leve Calçado, vai fazer suas compras, vai fazer na forma boleto, sem custo adicional e vai pagar onde você estiver. E nos cartões de crédito, tudo em 12 pagamentos. Muito bem. Um ano aí pra pagar. Esse é um grande diferencial aí no cartão de crédito, só a Leve vende em 12 vezes, hein? Duas ofertas pra hoje e amanhã, tá? Sim. Então vai encontrar calça jeans feminino e masculino. Essas calças são de R$100. Pra quem for pra Leve hoje e amanhã, vai pagar R$59,90. Tem calças feminino e masculino hoje, tá? Por R$59,90. E pra mulherada também tem... calça moletinho, olha o que eu vou falar. Calça moletinho da Rovitex a R$39,90. Pra criançada, conjunto de moletão também, hoje e amanhã a R$29,90. É barato demais, é só na Leve. Tem que ir pra Leve aproveitar os horários de atendimento, como já falei, sem intervalo pro almoço, tá? No sabadão, hoje até as 18h30, corra pra Leve e aproveita aí. Primeiro pagamento somente pra quando? Lá junho, pra junho. Junho. E o cheque pra quando, Robert? Robert, te pegou de jeito te pegou, agora, hein, Robert? Não. Não. Demorar mais, né? Não. Como é que tá? Boa tarde a todos. Maravilha, maravilha. Tá bom, estão todos tá bem? Tudo bem, tudo bem. Tá show de bola? Tutti sani que dentro. Tutti sani. É. Capa de revista? Capa de revista. É, capa mesmo. Da gaita. Se melhorar, vira festa. Ah, então tá bom, então tá bom. Então vamos melhorar um pouquinho, Beto? Ah, melhora. Quem quer ganhar R$300 e vale compra? Opa, opa, sou John, senhor. Então olha só. Você pegando teu celular aí, que você já não tá na mão, porque atenção, tá uns, aí, todo nós estamos em 5, 6 aqui, tá? Todo mundo. 5 com o celular na mão. Eu não, bonitão. Né? Eu não. Pega o celular e adiciona o Whats da Leve aí, tá? E manda um oi. Fazendo isso, só fazendo isso. E quando você me disser oi, oi, a Leve vai falar oi. Oi. E você vai ganhar R$300. Mas qual é o número? Beleza. Olha só, anota aí: 046-99980-0042. Só mandar um oizinho, já tem um robozinho lá que vai atender você e você estará participando de um sorteio de vale-compras de R$300 na Leve Calçados e Confecções. Repete o número aí pra galera que perdeu. 046-99980-0042. Só manda um oi. Só mandar um pronto. Oi. Já tá concorrendo aí. Adiciona aí, né, nos contatos aí. É, e manda um oi no WhatsApp e ali. E se mandar, e aí, não tá valendo, tem que ser oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Não é olá, é oi. Oi. E quando o sorteio desses R$300 vai? Agora é dia 1º de maio já. Dia 1º já tem dia um sorteio. Dia 1º de maio já tem um sorteio e todo mês vai ter sorteio. Então você já tá participando de todos os sorteios, só deixar o número aí adicionado e você participa aí de R$300 de vale compras e, claro, outras e tantas promoções que nós vamos fazer com o nosso canal de WhatsApp aí. Muitas promoções você encontra também na Leve Calçados, como o Tito falou, esse prazo maravilhoso, você compra agora, passa restinho de março, abril, maio, né? Vai pagar só em junho. Então, cara, quer antecipar já as compras do inverno? As lojas já estão equipadas com tudo que você precisa. Gente, a gente recebeu sapatilhas, sapatos femininos, um mais lindo que o outro, botas e coturnos do maior estilo. Com todas as tendências aí do Brasil e da Europa, você encontra na Leve. Nós temos também, Beto, dia 6 de abril, o nosso desfile diferenciado que vai acontecer na Expofeira Mulher. Opa, né, com dia tudo, 6 de abril. Dia 6 de abril, a partir das 5h30, você já vai ter um desfile super diferenciado com tudo que existe de mais moderno, né? E as tendências que estão aí no outono e inverno. Não nesse sábado, no outro. No outro, o desfile da Leve, tá? Então, muitas novidades, pessoal. Nossa equipe de compras caprichou esse ano e você já pode encontrar tudo o que você precisa pro seu inverno na Leve Calçados, porque a loja já está preparada pro inverno, tá? Ah, mas agora tá meia estação, não quero comprar bota, gente. O tênis casual moda, que é aquele tênis mais altinho, isso, tá super em alta. Nós temos mais de 300 modelos, nossa, né? Diferentes cores, tamanhos de salto, com cadarço, sem cadarço, tanto faz as cores. Você vai encontrar a maior variedade na Leve Calçados. E o preço diferenciado. Hoje eu tenho, por exemplo, esse tênis moda. Você vai comprar 3 pares por R$100. Nossa, que rapaz, isso? Três pares. O preço de um era R$69. Na Leve, hoje e amanhã, você vai pagar em 3 apenas R$100. 33,33 cada um. Olha, é muito barato, é pra você aproveitar, eita, pra você fazer economia. Ah, mas e pros homens? Tem muito, muito produto. Nós recebemos também toda a coleção de tênis. Nós estamos com a linha da Diadora, da Pegada, Olímpicos, por apenas R$99,90. Gente, não é um, dois modelos, não é saldo de produto. É modelos que já chegou faz pouquinho tempo e já está nessa promoção. Diferenciar pra você que está nos ouvindo aí na Super Jovem. Muitas promoções também no setor esportivo, sempre fala, Leve está preparado com o setor esportivo, recebemos bastante agasalho, aquelas moletons mais finos para você fazer caminhada, os corta-ventos, sim, né, bermuda legal, térmica, calça térmica, você vai encontrar japona, também japona, abrigo, também você encontra. Você vai encontrar as camisas térmicas. Agora, daqui uns dias, já temos também a corrida do Dia do Trabalhador, isso, pela aba. Tem já se preparando, né? Porque pega no final do dia, tá mais fresquinho. E vai, tem mais gente que caminha de manhã também, tá, sim, bem mais fresquinho. Sim, então, sim, vai sempre... caminha. E também tem os que correm, né? Isso. Então, vá pra Leve Calçados, que com certeza você encontra tudo pra sua família em um só lugar. Sensacional. Que maravilha. 3 pisos de loja, amigo, pra saber, rapaz, a quantidade de produtos que você vai encontrar na Leve Calçados. Já é um crossfit só ir lá visitar a Leve. Só. Né? Então. O Robert faz ali uma corrida ali todo dia, tá, né, elegante, Robert? Todo dia. Tá elegante. Sensacional. Todo dia, mas tá show de bola. Tá show de bola. Convite pra você, venha prestigiar aí, porque as promoções são sensacionais na Leve Calçados e Confecções e o atendimento com muito carinho. Robert, Tito, obrigado sempre pela parceria. Abraço, viu? Bom final de semana pra todos, viu? Bom final de semana. Amanhã até às 16, né? Hoje até 16. Sabadão, todo sábado. Até 16 horas. É sabadão até 16 horas. De certeza, não tenha dúvida. Até às 4 horas da tarde, todo sábado, a Leve tá de portas abertas. Ei, você! O que você já fez para alcançar os seus objetivos em 2019, hein? Meu Deus. Quer uma dica? Invista onde o retorno é garantido, o seu conhecimento. Faça um MBA com o padrão de qualidade Cesul, MBA Executivo em Cooperativas ou MBA em Finanças, Investimentos e Banking. Modalidade 100% presencial. Contato direto com os professores e também alunos. Conhecimento e experiências de alto nível. Informações no WhatsApp 999231578 ou inscrições no site cesul.br. Um abraço aí pra Patrícia, lá da Clínica Kids, e também pro Geliandro da Criativa, a galera que tá ouvindo sempre a Super Jovem e não perde um programa ioiô. Opa, obrigado pela audiência. Patrícia. Patrícia aí da Clínica Kids, né? E o Geliandro, nosso amigo aqui da Criativa Presentes. Obrigado pela audiência. Maravilha. Um casal que não podia ter filhos, eles foram fazer um teste de fertilidade e quando retiram o resultado, o do homem deu as seguintes letras. S, né? S de sapo, P de pato e M de Maria. E da mulher só dá a letra N de Nair. Então o homem diz à mulher: olha aí, ó. O problema é contigo, porque o meu resultado diz assim, ó: são saudável, puro e macho. E no teu diz não. A enfermeira escuta: ah, que bobeira. Não é assim, não. Ah, a enfermeira, desculpa. Ai, não é assim, não, senhor. O da sua mulher diz assim: normal, tá? A letra N de normal. E o seu diz assim: só serve pra mijar. E vamos embora? Oh, não, tocar música? Ainda não. Tem tempo de tocar música. Tem os ovos ainda. Já sorteamos, vamos lá. Já me perdi tentando me encontrar. Já fui embora querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Opinião, o seu conceito mudou a minha visão. Foi tanto sim que agora digo não. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Quero saber só do que me faz bem. Papo furado, não me entretém. Não me limite que eu quero ir além. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Belíssima canção aqui, encerrando o programa Ioiô da Isa. Gatíssima, inclusive, linda, né? Meu pai. Tá linda sou eu, ela é maravilhosa. É. Dona de mim, ela é linda mesmo, né? Cada fotinho no Instagram lá, né? A galera adora. Você gosta, né, Junior? Opa, seguinte, da Isa. Quem faturou os teus ovos aí, Jorjão? Os meus ovos não, são os ovos da Super com a Chocolatier, um ovo cada programa ioiô até a Páscoa, pro super ovo de 300 gramas. Quem faturou, não sei, porque tá na tua frente a tela do computador. Ah, tá na minha frente, então vamos lá. Quem faturou foi a Vanessa Mendes Freitas Faria. Aí, Vanessa! Você não faria o favor de repartir com nós? Vanessa Mendes Freitas Farias, ela faz como para pegar este ovo. Como que ela faz? Ela vem aqui na Super Jovem, retira o voucher em horário comercial. Lembrando que amanhã é sabadão, o horário comercial é até o meio-dia. Né? Exatamente. Aí ela vai na Chocolatier, no Shopping Aquarius. A Chocolatier fica aí no andar de acesso ao cinema. Não tem erro, você tá subindo ali pro cinema, já vê a Chocolatier. E vai lá e retira o seu ovo de 300 gramas. É um ovo super delicioso, chocolate de Gramado. Coisa boa, né? Demais. Ah, Jorge, é bom. Eu me dá água na boca só de pensar. Lembrando que nessa sexta, esse ovo, sexta-feira que vem, mais um ovo de 300 gramas. E nas duas sextas que antecedem a Páscoa, dois de 500 gramas. Eita! Meio quilo. Caralho! Tá bom, galera? E a galera que pergunta como participar, é só esperar o programa Ioiô, fica atento, ligado no programa Ioiô, mandar seu nome, pronto, tá? Beijo! Voltamos às 6 horas, né, Jorjão? Isso mesmo. Tchau, valeu, tchau. Domingo, tchau.